Sol, Salvador, muito bom dia, 35490, com informação novembro. Tá no localizador, o azul 4076, visual. Chegando no 8, aguarde para qual? Aguardo, ficou 490. O Papatango, Fox Tango, acho que... Vai guardar o número 2 para cópia. Graças a Juliette, 3804. Autorizado, Juliette, portão 1-1, tá 3804. Juliette para 1-1, tá 3804. Salvador, muito boa tarde, azul 4076, uma milha para o externo, baixar e chegar. Azul 4076, continua a aproximação, aguarde pista livre, ajuste altímetro no 0-8. 0-8, aguardando 4076. Gente, vai número 2, número 3 para cópia, aguarde para cópia, ok? Confirme? Sim, 490, apenas confirme a radial ideal de saída. Se aproxima. Um bom dia. Você também, meu São João. Obrigado. Gentileza, 1075, radial ideal de saída. Só um instantinho, por gentileza. Ok. Azul 4076, autorizado pouso, pista 1-0, vento variável. Ciente livre, pouso 1-0, azul 4076. Solo Salvador 1-7-4, livrando essa disputa, bom dia. Charlie, aguarde para copo. Olá, boa tarde, bom 754, livrou nossa escuta. Bom 754, já dá para chamar de Juliette. Chamaria da Juliette, 754. Trip 5490, pronto para copo. Pronto, prossiga. Cuidado, Salvador, Petrolina. Nível de voo 200, rota direta. Saída Momo, pós-Momo direto, decoda 1-0, primeiro curva à esquerda, transponder 5040 e o conduz Salvador 120, decimal 8. Autorizado para Petrolina 200 DCT, vai decolar pertinho da saída Momo, decola da 10, curva à esquerda, 5040, transponder e 128 é o controle, 5490. Confirmando, transponda 5040 e o controle 120-8. 5040-208. Infelizmente, crash no ponto para pushback, sonamento 5490. Dá de semana. Solo 3605, pushback, sonamento, posição 5. 3605, está autorizado acionamento, pushback em coordenação equipe Sol, chamar para táxi. Autorizado, chamar para táxi, 3605. Azul 4076, solo ao 55, livre direita, chame solo 121, decimal 9. Direita 1219, o 4076, azul. Sente autorizado Salvador para Serra Índia Romeu Índia. Um no meu pé, roda direto, corredor axé. Decoda pista 197, primeiro curva à direita. Transponder. Apenas aguarde para a confirmação, transponde o controle Salvador 120-8. apenas confirme a distância do destino. 4 milhas, ok, aguardando para confirmação do transponder e confirmo pessoas a bordo. Cidade de acionamento, aguardando transferência para o controle, para a torre. Boa, Azul 4076, escuta, lembra a pista. Azul 4076, 2 Alfa, e chama o senhor antes da Juliette, Azul 4076. Voo 754, vai manter a posição com as instruções. Vai manter o 754. Vai gastar mais que um minutinho para a cota. Número 3 para a cópia. Fox Trot Tango Oscar confirmando o transponder 5023. A 23, torre 18.6, ajuste 1018, valor. Michael Smack, confie por gentileza o local do sobrevoo. Eu tenho a Fox Angosca. Time a radial ideal de saída. Confirma. Setor norte. Saindo no corredor forte. Já o 324, saindo no corredor achar então, confirmo 500 pés. Então de Interlagos, mantém 500 pés a GL. Ok, cheque seu transponder, chame a torre 18.6. Controle Salvador, muito... 1-1-8. Boa tarde, voo 1600, cruza nível 950, atinge nível 950, Prodmare. Controle Salvador, trip 5240. Voo 1600, voo Duna, desça 2000 pés, ajuste 1018. Voa Duna, desce 2000 pés, 1018 ajustado. Controle Salvador, trip 5240, muito bom dia. Bom dia, 5240, desça para 3000, ajuste no 0 no 8, aguarde pro Odiduna. Descendo para 3000, ajustado no 0 no 8, aguardando pro Odiduna, trip 5240. Lógico, autorizada a decolagem, então, no 7, vento variável. E aí vai decolar com proa norte, transponder 0114. E o controle Salvador, 120, décima 8. Gente, Mike, bravo, Oscar, reparte final do 1-0. Afirmativo, reportará. Mike, 3 a bordo, pátio 5, parecionamento... E decolagem, a TOI 118.6, ajuste 1018. O Papá Tango, Juliette Sierra Tango, confirme a radial ideal de saída. 390. Um minutinho para o copo, confirme o pátio que se encontra. Tango Oscar, decolada 01, chame o controle, 1-2-0-8. 3-0-8 com o controle, Oscar. Estou em bom dia, está 3605, ponto de espera, 10, pronto. Então 3605, mantém ponto de espera, 1-0. Mantém ponto de espera, 3605. Sente uniforme na rotatória, visual com campo. TB5240, voe na proa 070. 070, TB5240. Limite ao localizador. Limite ao LOC, TB5240. Gosta, decolou da 17 com curva à direita, mantendo o perfil da chata até o farol da barra, está locado 5023, Oscar. Oxtango Oscar, 1000 pés, reporte farol da barra. Porta na outra vez, farol da barra, Oscar. Tem a perna do vento, aguarde para girar a base. Afirmativo. Saiu 1376, informação novembro, ajuste 018, aguarde para a cópia. Mike Bravo, autorizado base da 10, reporte final. Mike Bravo, Oscar, sempre reportará. Quer ser até um ponto da cópia? Autorizado, Salvador, para Sierra November, Eco Yankee, fazendo a Lagoa do Morro, rota direta, plano Yankee, saindo no nível de voo 060, pode modificar para 045, decola 17, com primeira curva à esquerda, perfil da saída Momo, pós Momo direto, transponde 0134, controle Salvador 120.8. 605, decolada 03, sem controle, 120.8. 203605. Zaloca 0152, saída Momo direto, nível de voo 060. 605, suba 360. 360, 5 para acionamento, táxi, redecolagem, torre 118.6, ajuste 108. Alô, gol 806, autorização Aracaju. 806, guarda número 2 para a cópia. Tá. Sim, já, Tango, liberação, nós estamos pronto para táxi. Tango, autorizado táxi, até a intersecção do 17, fique atento a um Robson 44 no mesmo. Mike, dá presente autorizado para o Anorte, vento 110 graus, 03 nós. Mike Bravo Oscar, solo 05, acessão na frequência livre. Mike Bravo Oscar. Mike fora do solo 05, chama o controle 120.8. Mike, até volta, obrigado. Controle Salvador, é o papapapá, Mike Golf Mike. Boa tarde. Boa tarde, prossiga. Ok, decolou da presente, vai manter 500 pés, 2 de cima. Tá na 0114. 7, o Mike Golf Mike, informa o helicóptero Mike Papa Lima, tá na rotatória, prosseguindo para Salvador. Ah, graças. Confirme seu destino. Melha Rodrigues. E aí, fique atento ao tráfego. Mike. Mike Papalina. Tá, escuta. Mike Golf Mike, uma milha da cabeceira 17, decolado, sentido Amélia Rodrigues, fique atento ao tráfego. Positivo, tá na rotatória agora, visual com o campo, ainda no visual com o Mike Golf Mike. conforme visual com o tráfego, mas o cruzamento será transferido para a torre. Positivo, senhor. Stabilize on localizer, go 1924. 1924, tower frequency 118.6. 1186, good day, 192. VIP 5240, autorizado Duna, desça 2000, reporte estabilizado localizador. Duna 2000, reportará estabilizado no LOC, trip 5240. The tower, good afternoon, go 1924, establish on ILS runway site. Go 1924, continue your approach, 18018, report landing and down and locked. Now, down and locked, go 1924. Go 1924, clear to land runway 10, wind variable. Roger, we are clear to land runway 10, go 1924. Cuidado com o B, Ventura. Sai da frente, Marcão. O 1806 pronto para quanto? 1806 para cima. Autorizado Salvador, Aracaju, nível de voo 230, saída Puca, Jamo, pós-Jamo direto. Decoda 1-0, primeira curva à esquerda. Transponder 5107 e o controle Salvador 120 decimal 8. Aracaju 230, decolando 1-0 esquerda, Puca, Jamo, após direto. 107 transponder e 208 Salvador. Ou 8 também. Sente apenas, conteja novamente o transponder, por gentileza. 5107. 5107 transponder, contejamento correto, eu faço para pushback, acionamento, gol 1806. 06. Eu tenho aeronave alinhada na cabeceira 17, tem condições de fazer pouso parado no pátio 4? Positivo. Sente continuar a aproximação, aguarde autorização. Forma um Boeing 737 da Gol na final do 1-0. Avisou o mesmo, é, vai fazer parado no pátio 4. Sente, Mike Papalima, vento na aeródromo, está variável, reposta solo controlado. Chama controlador no solo, Mike Papalima. Manter a posição, guarda as instruções, vou fazer a 376. 0, estabilize a LS, está 1-0, tem a pista vista. Torre 18-6, 600. 18-6, está breve. Agora em 1-1-8, são 62, ajustando no 0-8. Gol 1-6-0-0, estabilizado a LS, está 1-0, tem a pista vista, Victor Mike Jad. Gol 1-6-0-0, ajustamento no 0-8, reporte vai estar travado. É, embaixo, travado. Sente, continua a aproximação, aguarde a pista livre. Aguarde. Direto, Serra Tango, mantém a posição. Saiano 376, mantém posição. Dois quatro, solo 810, liga direita, chame solo 121.9. 121.9, agora dá 1-6-4. 600, informo Robson 44, fazendo pouso pairado no pátio 4, não interferirá com seu tráfego. 1-6-0-0. Uma 600, vento 140 graus, 03 nós, autorizados o pouso, pistão no zero. Livre, pouso, voo 1-6-0-0. Mike Papalima, seu solo foi 1-1, na estação na frequência livre. Força aérea no 426, pronto para cópia. Autorizado Salvador Natal, nível de voo 150, saída Puka, transição Zibar. Decola pista 10 com primeira curva à esquerda. Transponder 5106 e o controle Salvador 120, décima 8. Salvador, boa tarde, voo no 328, informação November. Boa tarde, desça para 2000 pés, chegada mar e ajuste no 08. 2000 pés, mar e 108, CF, voo no 322. Solo em objeto 6721 para Fortaleza. Objeto 6721, informação November, ajuste no 018, guarde para cópia. Aguardando, 908. Vamos ficar atento à estreia de turbulência do Boeing 737 que pousa na 10, autorizado decolagem pista 17. O vento variável. Objeto 6721 pronto para cópia? Positivo. Autorizado, Salvador Fortaleza, via UP Zulu 19, nível de voo 330. Saída Momo, transição Froti. Decola pista 10 com primeira curva à esquerda. Transponder 5104 e o controle Salvador 120, décima 8. Autorizado, Fortaleza, 330 pela UP Zulu 19. Subida é a Momo, transição Froti. A pista é 10, primeira curva à esquerda. Transponder 5104, controle 120, decimal 8. Webjet 6721. Contagiamento com a champanhe para pushback, acionamento Webjet 6721. Chamará controlado para o push acionamento, 6721. Solo no 600, boa tarde, está na Alfa agora. Solo 600, boa tarde, pesado Alfa, chamante da Juliette. Chamante da Juliette, 600. Juliette Serra Tango, decolado, azul no 3, chame controle, 1210, decimal 8. Encontra-se no pátio 3? Pátio 3, senhor. É, recente, tem livre acionamento, pushback em coordenação com a equipe de solo, chame para o táxi, o trip 5490. Deixa eu chamar táxi, 490. Voo no 924, autorizado Juliette, portão 10. Juliette 10, 924. Vem para a torre. 060, saída bomba. 110, que acabou de passar o marcador. Aguarde um minuto. Trip 5240, baixou e travou. Trip 5240, autorizado pouso, pistão 10, vento 140 graus, 059. Livre pouso, trip 5240. Gente, contato radar, suba 060, saída bomba. 060 na bomba, gente, está completo o que deu a chamada da polícia? Não, não estava recebendo. Positivo, grato. 1426. Objeto 6721, não. Gate 4 para o puxo acionamento. Objeto 6721, 04, tem livre acionamento, pushback em coordenação com a equipe de salto, chama para o táxi. Livre push e acionamento, chamada para o táxi 6721. Controle Salvador, esse é o SAM 3144, descendo nível 50, reduzido 2709. Velocidade a critério, desce para 3000 pés, está 3144, chegada à mar e ajuste agora, 1097. Ok, descendo para 3000 pés, está 3144, high speed, confirme, por gentileza, ajuste. 1017 agora. Tentou agora, 1017, está 3144. Pode voar, Duna? Autorizado. Direto, Duna, 3144. Voo 328, ajuste 1017. 317, 1322. Mike, Índia Lima, prossiga. Mike, Índia Lima, desça para 4 mil pés, chegada mar e ajuste no 0 no 7. Hora de 10, alterna Salvador. 17, 4 horas e 10, Salvador, 2 ataques, reporte com ingresso para parte principal, 35490. Será para ingresso 490. No... da interseção, reporte pronto. Ataques, vai cruzar a Alfa, em frente aquilo, parte 3, posição 04, atenta ao sinalizador quando lá. Alfa. Pátio Alfa para o cruzamento daquilo, para o pátio 3, 352, 440. Retornar a frequência do centro Recife, ou melhor, chamar o centro Recife. A decolagem, vento 130 graus, 05 nós. Se liga até a volta. Juliette Serra Tango sobe sem restrições. Tarde, é o Azul 4089. Azul 4089, informação é novembro, ajuste no 097, aguarde para a cópia. Gente da novembro, 1097, aguardando 360 para a vitória. Azul 4089, com quem vai sair da prevista, por gentileza? Dael Leda Eudes. Dael Leda Eudes, obrigado. 3590 para ingresso. 3590, manter posição, aguardando instruções para ingresso, parte principal. Aguardo. 97, desça para o 060, chegada Bonf, 1017. 060, chegada Bonf. Procedendo no 426, confirme a decola da interseção. Como é o M76721? Juliette Serra Tão, quando possível, estimar de pouso. Copiado. E decolar da interseção piscando zero, força aérea no 426. 6721, autorizado táxi, sua direita, via Índia Alfa, no ponto de espera, torre, 118, são 62, ajuste no 07. Índia Alfa, control, 118, 62, 1017, 6721. Trip 5490 vai seguir o bonde da web, ingressando parte principal, Índia Alfa, no ponto de espera torre 118.6, ajuste 1097. Vai seguir o web, parte principal, Índia Alfa, 118.6, Trip 5490. Cheque acionamento, voo 9, 1806, 62. Voo 9806, 62, livre acionamento, pushback em coordenação, equipe de solução para táxi. Livre acionamento, pushback em coordenação, 9, 8, 6.